Um deslize já era só caminhada. 28 de março de 2003. A história é real, se liga aí. A justiça é cega, olha o raciocínio. A mente sempre a milhão que não pensou no destino. Submundo submisso, sujeito a tudo isso. Passando por veneno, prejudicado e esquecido. Tudo pelo status, mulheres e vício. Uma caranga da hora. E eu respeito o bandido. Estaria feliz, esquecendo o sofrimento infeliz da vida. Nesse inferno aqui dentro. Abandonado, enquanto os bota preta. De boina cinza é treta. Intimida com cachorro, choque e escopeta. Pra sobreviver aqui, tem que ser mágico. Quadrilha organizada, vários loucos, é lógico. É o certo pelo certo, sem temer no propósito. Se eu fosse Fernando Collor ou Paulo Maluf, talvez o Ike Batista ou Luciano Huck. Com frigobar, celular, TV de LED, prisão de luxo, é foda, parece um flash. Dos pra cego, que piada. A justiça cega. Quem mata mais a dor ganha medalha de prêmio. A justiça cega. Sou Roberto Augusto, tratamento diferenciado. Seria 15 no fechado. Humilhação na visita, banho gelado, comida fria. Saudades da família. O crime é louco, desacredita, vai vendo. Na rua vários parças e eu na tranca sofrendo. Ladrão sem dinheiro, só sobra veneno. Advogado arranca tudo que cê tem, vai vendo. A balança da justiça só pesou pro meu lado. Oprimido no sistema carcerário. Há desavenças, diferenças entre a humanidade quanto um ser humano no meio da sociedade. Se diz ter o poder da regeneração. Tatuagens, lembranças na mente de um ladrão. Sempre haverá um desacordo, tanta alma como para o corpo. Impedido de sair, não paro de sonhar. O dia que meu filho eu reencontrar. A morte é certa, a justiça não. Liberdade, que piada. Sonho de um ladrão. Dos pra cego, que piada. A justiça cega. Quem mata mais a dor ganha medalha de prêmio. A justiça cega. Que piada. A justiça cega. Que piada. Agradecendo a Deus por estar vivo. Valeu, parceiro, até mais ver, tudo de bom. A justiça cega. Policial, se vacilar, já foi. Quero um futuro melhor, não quero morrer assim. A justiça criminal. A justiça cega. A justiça criminal é implacável. A justiça cega. Que piada, irmão. Dê nos ouvidos.